Opa, tá indo, tá indo, tá indo. Opa, velho. É a patroa aqui, né? Deixa eu desligar o celular, né? Tô voltando ao papo da ONU. É, não tem coisa mais triste, mais miserável do que o camarada trabalhar de graça e se achar feliz assim. O lance da Oi Quadrinhos, eu te explico qual é que é. A Oi não paga nada pros caras. Libera espaço, libera, mas não paga nada. Nada, nada. Não dá verba nenhuma de nada. Os caras trabalham por aquele sistema do paper download. O que é o paper download? O pessoal fica disponível lá, o pessoal baixa e lê no celular. Só que a bendita empresa fatura tudo e libera uma quirerinha pra rapaziada. É diferente do que é o sistema no Japão, Estados Unidos, na Europa, em que o paper download ele é ligado por uma série de marketing, né? Aqui tá tudo muito verde, porque os caras das empresas de telecomunicação não conhecem, não sabem o que é quadrinho, não acompanha nada, não manja, o negócio deles é faturar de outra maneira. O que acontece? Ele pega um bando de amador, pra variar, tá lá no meio, Lorde Lobo, que é um dos maiores amadores dos quadrinhos que eu já conheci nesta minha vida ridícula no mercado de quadrinhos. É que agora pega esses moleques que não fazem nada, que não publicam, que não são profissionais, que não são pessoas sérias, porque profissional recebe pelo que ele trabalha, né? Ele trabalhou até relógio, você tem que dar corda no desgraçado, tem que pôr bateria nele, né? Senão ele não funciona. Não, aqui o autor de quadrinho nacional trabalha de graça, trabalha por pose, arruma grana não sei da onde, sabe, vai, pega dinheiro com a mãe, como eu já vi um monte de cara pegar dinheiro com a mãe, ou com os amigos, banca a publicação e sai por aí distribuindo, fazendo pose, aí vende pra caralho. Vende pra caralho, mentira. Pode até ter vendido, mas não teve lucro. Se teve lucro, ele gastou com o tamanho do MUP, fazendo gracinhas. Ai, que eu tô vendo. E o desenho dele é uma merda. Mas tudo bem, aí você pega esse pessoal que não desenha, que não faz nada. Aí você bota numa operadora de telecomunicação vagabunda, que não paga pitomba pra nada, tá? E que faz. Aí você vê o quê? Os caras resolveram fazer um concurso de terror. Concurso de terror. Esse pessoal adora um concurso, né? Adora um prêmio, adora uma premiação, uma medalhinha, uma flâmula, porrada nessa gente que não faz nada. Ele adora isso. Aí vem só fazer um concurso. Qual é o prêmio do concurso? Gibi encalhado. Vamos autografar nossos gibis encalhados, vamos dar pra você. Meu, qual é que é? Aí teve uma reação óbvia, uma reação do pessoal dos ilustradores, né? A turma que faz ilustração, que vive de ilustração, foi pra cima, rachando o pau. Porra, então já que álbum ilustrado é dinheiro, eu tô rico, porque eu tenho meus álbuns ilustrados importados, tô milionário, vou comprar um castelo, né? Pra você ver como é que são as coisas. O ilustrador é um povo sério. Alguns, né? A ilustrador no Brasil é um povo sério, que vai pra cabeça. E quadrinhos, como já foi dito um camarada lá, é uma mídia muito barata. Mas é uma mídia barata porque a turma produz pra caramba. Né? Você vê quadrinho Naruto. Naruto é uma mídia ultra barata. Você tem lá uma equipe de. Lá o chupa-rola lá que faz o Naruto. O camarada é um cara só. Mas a equipe dele é de 5, 6. É uma equipe enxuta para um negócio que dá um dinheiro alucinado. Aquele desenho, aquele livrinho lá, Princesas do Mar, do Fabo Yabo, foi ele e mais dois carinhas que fizeram aquilo lá. E mais uma terceira mina que fez o texto, né? Que escreveu o livro, né? Ele só botou uma equipe de 3, 4, paga ganhando, bum, bum, explode de vender, ganha dinheiro, vira brinquedo, ele é bonito. Só que agora ele não consegue fazer mais nada, né? O problema desse cara é que ele cria um negócio, acabou. Ele não cria mais nada, porque ele é muito limitado. Tudo bem, também tem um período de aproveitamento do produto. Esses produtos têm 4, 5 anos de duração, terminou isso, ele não vai fazer nada. Mas é que acontece, no caso da Oi. Deu esse pau todo porque os caras são muito amadores, são muito ridículos. Tem lá o que? Lorde Lobo. O Lorde Lobo é o seguinte: ele produz aquele lá, o Penitente, né? O Penisquente. Só que essa porra desse gibi não anda, velho. Ele lança um gibi a cada 2, 3 anos, faz uma mãe, bota na Comix e faz não sei o que, mas não vende, cara. E mesmo que venda, não vai pra frente. O problema do Lorde Lobo é que ele é muito teimoso, é pavão. Pavão pra cacete, né? A fórmula tá errada. O Penitente, eu não sou contra o personagem. Eu tiro um barato, eu brinco. Ele é um derivativo, digamos, é um plágio criativo do Spawn. Tá valendo. Mas se fosse na época do Spawn, agora não tem sentido, você mudou tudo. Agora era a época de fazer, se era pra faturar mesmo, era fazer um Naruto, né? Um plágio criativo do Naruto, porque o Naruto é bico. É fácil fazer aquilo, eu consigo fazer, por que o outro não consegue fazer? Não, ele quer fazer o dele, mas não é pra ganhar dinheiro. É só para se exibir, para se mostrar, para ganhar prêmio, para aparecer no não sei o quê. Ai, que eu ganhei prêmio disso, que ganhei prêmio daquilo. Mas mesmo você não publica, cara. Você vê que situação surrealista. Eu vi alguns quadrinhos da África, quadrinhos africanos são bem interessantes, são bem legais. Eles parecem desenho belga, assim, né? Mas lá publica. Até o africano quer ganhar dinheiro. Porque ele sabe que não viabiliza nada se não for para frente. Se não tiver lucro, né? Não, aqui o cara lança um gibi de 2.000 exemplares, demora 30, 40 milhões de anos para vender. Sabe o que que falta? Falta uma batuta. Não, filho da puta tem de bota. Falta uma editora grande chegar e falar: olha, a gente quer isso. Só que as editoras grandes daqui estão um pouco se fodendo pro quadrinho nacional, porque tem um material licenciado que custa ninharia para publicar. E vende que nem pão quente 6 horas da tarde. Então por que que eles vão lançar essa porcaria de Lobo Guará, essa porcaria de, vai, de penitente, esse, vai, esses Vingadores do cara? Por que que vai querer lançar essa merda? Já tem material melhor. Deveria ter um autor nacional, competência criativa, não técnica, competência criativa para você chegar e criar uma história melhor, fazer personagens melhores para competir com os gringos. Não. Não, eles fazem justamente o contrário, eles fazem o material gringo piorado. Eles pegam o material dos anos 70, dos gringos, dos anos 80, fazem pior aquele grupo de super-heróis retardados, ou então aquele material bem idiota do camarada pulando lá em Belo Horizonte, aquela ambientação, Belo Horizonte, meu super-herói, essa coisa de criança. A minha filha, a dona Laura, de 4 aninhos, ela os personagens dela, ela tem o seu super-herói, ela cria os personagens dela. Eu vejo, a menina é mais criativa do que essa merda de autor nacional. Que tem fundamento técnico, tem pesquisa, tem não sei o que, mas a minha filha, com a alegria dela, com a simplicidade dela, com as histórias da múmia sem cabeça, é verdade. Ela mistura as coisas, sai mais criativo do que esses caras. Eu fico envergonhado quando eu vejo o Carlos Henry abrindo o penacho dele com aquela careca maravilhosa dele, todo feliz. Aí que vai sair a animação, pô, mas não tem gibi. Onde é que esse povo tá com a cabeça? O exemplo é Maurício de Souza. Que tentou, quebrou a cara, fracassou um monte de vezes. E acertou com a turma da Mônica Mangá, tá vendendo pra caralho, tá faturando dele, por mérito dele. O gibi é uma merda. Não é ele que escreve, não é ele que desenha. Pra mim isso é mentira. Isso é uma forma de mentira que não cabe mais. Não cabe mais na atual conjuntura com a informação rolando. Se fosse nos anos 70. Beleza, mas hoje ele faz pose de desenhista, ele não desenha nada. Ele faz pose de cartunista, ele não cartuniza nada. É o Cassaro, é a outra japonesinha, é o fulaninho que faz tudo o trabalho para ele, ele só recolhe os louros. Para mim isso é uma forma de mentira, é uma forma de enganação. Mas vai falar isso pros outros, vou falar que não, está com inveja. Para mim isso é só mentira, porque o meu livro, quem escreve sou eu. As ilustrações do meu livro, quem desenha é minha patroa. Quem revisa o texto sou eu, tenho a revisora lá da editora também, mas já vou falar do meu nome. Então, toda essa conjuntura toda só deprecia o quadrinho nacional, que o quadrinho nacional é mentiroso. O autor de quadrinho nacional, ele mente muito. Então, eu quero chamar a atenção do Carlos Henry, nosso considerado Carlos Henry, que é ridículo, a postura dele é ridícula. Antes dele correr para a animação do personagem de que fulano, cancela essa merda e faz o gibi direito, joga na internet. Ah, mas isso não dá dinheiro. Porra, então. Publica lá fora, você não é o bom. Publica lá fora, estava publicando lá fora. Ah, mas lá fora ninguém me quer, porque. Ah, tá vendo só? As regras do mercado hoje são outras. Você bota o seu site, bota banner, vai contando sua história e espera acontecer. Se você for incompetente, não dá nada. Você se fode. Se você for minimamente competente, você faz um minimamente raio laser, tipo Samuel lá. Aí você verte isso pro inglês, ou chega nos caras, corre atrás, mas não pegar material encalhado seu e botar na Oi. Isso é vergonhoso, tem que partir do zero, com uma nova mídia, com uma nova possibilidade. Ah, mas nos Estados Unidos é assim, no Japão. Não, tô falando aqui. É vergonhoso o camarada pegar um trabalho que está encalhado e distribuir de brinde. Isso é uma humilhação. Nem na Argentina, nem no Paraguai fazem isso. É humilhante. E por isso que o quadrinho nacional, você tem aqui as editoras lançando o álbum lá do Charlie Brown, né, das tiras clássicas dos anos 60, dos anos 50, né, a 60, 70 pau. É por isso que tá assim. Eu não sou contra, tem que lançar isso mesmo, tem. Mas tem que lançar o quadrinho popular. Só que para você lançar quadrinho popular, você tem que ter autor com mentalidade popular, e não tem. E que a editora vai ficar correndo atrás dela, quer que se foda, ela vai viver, ela quer precisar fazer a grana dela, pega o material estrangeiro, lança e pau no cu. É a mesma coisa que a JBC tá pegando pra lançar agora o Google 13. Por que que tá pegando o Google 13? Porque é barato. Porque a JBC, caso você não saiba, não tá bem das pernas não, viu? Lançou muita porcaria, lançou muita tranqueira que não vendeu, que encalhou a Princesa e o Cavaleiro, encalhou, que foi um absurdo. Mas o Del Greco, grande Del Greco, esse é competente, hein? Esse é um camarada competente pra caramba. E a JBC vai lançar agora o Google 13, não sabe, vão fazer uma apanhada geral. Eles vão fazer coletânea, porque eles não podem lançar os 150 volumes, que é foda. Eles não têm mais fôlego pra isso, eles agora vão ficar na base da coletânea. Não vale mais a pena lançar esses mangás que duram eternamente. Porque aqui não era que nem na Argentina. Na Argentina eles lançam tudo. Porque o argentino, por pior que ele seja, ele tem vergonha na cara, ele tem honra. Se eles vão lançar um gibi, eles não param. Se eles vão lançar Cyber Marionette J, eles lançaram tudo. Dragon Ball, eles vão lançar tudo. Eles não vão ficar parando. Ai, não vendeu, para. Porque o primeiro com o editor argentino, ele tem muito respeito. Ele tem umas brigas com os leitores, mas ele tem respeito. Aqui não, aqui para o Clarion Shin-chan, né? O pessoal começou a falar, ah, não vendeu, para. Isso é falta de vergonha na cara da editora, né? Isso é falta de responsabilidade. Ah, mas eu não vendeu, por que que eu vou continuar lançando?